Ficheiro 16, página 149. Sentiu-se invadir por uma profunda sensação de remorso. Quantas vezes pensar em ligar para Nils Bjurman, colega de profissão, ao fim e ao cabo, ainda que não um amigo, para lhe perguntar como estava Lisbeth e negligenciar a fazê-lo? E por que não contestar à declaração de interdição enquanto podia fazê-lo? Sabia porquê. Tinha querido egoístamente manter vivo o contacto com ela. Amava aquela endiabrada criança como se fosse a filha que nunca tivera e arranjara uma desculpa para manter a relação. Além disso, era fisicamente demasiado difícil. Já lhe custava o suficiente baixar o fecho das calças quando arrastava os pés até à casa de banho. Sentia-se como se tivesse sido ele a abandonar Lisbeth Salander. Mas ela há de sobreviver sempre. É a pessoa mais competente que conheço. Tibernal. Desculpe, não percebi? Tibernal. O tribunal. Que tem o tribunal? É preciso que selar de declaração e interdição. Palmegrane pôs-se muito vermelho e contorceu o rosto numa careta, furioso por não conseguir articular as palavras. Lisbeth pousou a mão no braço dele e apertou suavemente. Holger, não se preocupe comigo. Tenho planos para tratar da minha declaração de interdição em breve. Já não precisa de preocupar-se com isso, mas é possível que venha a precisar da sua ajuda. Pode ser? Será o meu advogado se eu precisar? Ele abanou a cabeça. Dinhado velho. Bateu com os nós dos dedos no braço da cadeira de rodas. Velho, inútil. Sim, vai ser um velho inútil se adotar essa atitude. Preciso de um conselheiro legal e quero-o assim. É possível que não possa falar em tribunal, mas pode aconselhar-me quando chegar o momento. De acordo? Ele voltou a abanar a cabeça e então assentiu. Debalho? Não compreendo. Estás-te a debalhar? Não, Armanche. Em que estás a trabalhar não é com Armanche. Lisbeth hesitou enquanto debatia consigo mesma como explicar a situação. Era complicado. Já não trabalho para o Armanche. Já não preciso trabalhar para ele para ganhar a vida. Tenho dinheiro. E estou muito bem. As sobrancelhas de Palmgren juntaram-se no meio da testa. Vou passar a vir visitá-lo muitas vezes a partir de hoje. Hei de contar-lhe tudo. Mas não pensemos mais nisso por enquanto. Neste momento há outra coisa que quero fazer. Inclinou-se. Pousou uma pequena mala em cima da mesa e tirou um tabuleiro de xadrez. Há 2 anos que não tenho a oportunidade de lhe dar uma boa abada. Palmgren desistiu. Lisbeth estava metida em qualquer coisa de que não queria falar. Não duvidava de que teria sérias reservas quanto ao assunto, mas ainda confiava o suficiente nela para saber que fosse o que fosse, poderia ser dúbio aos olhos da lei dos homens, mas não um crime contra as leis de Deus. Ao contrário da maior parte dos que a conheciam, Palmgren estava convencido de que Lisbeth era uma pessoa genuinamente justa. O problema era que a noção de justiça dela nem sempre coincidia com a do sistema judicial. Lisbeth dispôs as peças e Palmgren reconheceu com um choque o seu xadrez. Deve tê-lo tirado do apartamento depois de eu ter adoecido. Como recordação? Lisbeth deu-lhe as brancas. De repente, Palmgren estava feliz como uma criança. Lisbeth Salander ficou 2 horas com Holger Palmgren. Tinha-o batido, sem apelo nem agravo, 3 vezes seguidas, quando a enfermeira interrompeu a animada discussão por causa do jogo, com o anúncio de que eram horas da fisioterapia da tarde. Lisbeth recolheu as peças e dobrou o tabuleiro. Sabe dizer-me que espécie de fisioterapia ele está a fazer? Perguntou a enfermeira. Treino de força e coordenação. Estamos a fazer progressos, não estamos? Palmgren assentiu sombriamente. Já consegue dar alguns passos. No verão, será capaz de passear sozinho no parque. Esta menina é a sua filha? Os olhos de Palmgren encontraram os de Lisbeth. Fia de Tive. Filha adotiva. Foi muita bondade sua ter vindo fazer uma visita. Onde diabos estiveste todo este tempo? Lisbeth ignorou o tom irónico e a crítica implícita. Inclinou-se e beijou Palmgren na face. Volte na sexta. Palmgren levantou-se laboriosamente da sua cadeira de rodas. Lisbeth acompanhou-o até ao elevador. Mal as portas se fecharam, dirigiu-se à recepção e pediu para falar com o responsável pelos pacientes. Foi encaminhada para um doutor, A. Sivarnandan, que encontrou num gabinete ao fundo do corredor. Apresentou-se dizendo ser filha adotiva de Holger Palmgren. Gostava de saber como está ele e o que é que se espera que aconteça. O doutor Sivarnandan pegou no processo de Palmgren e leu as primeiras páginas. Tinha a pele marcada pela varíola e um fino bigode que Lisbeth achou absurdo. Finalmente, ergueu os olhos. Para surpresa dela, falou com sotaque finlandês. Não encontro qualquer registro de Herr Palmgren ter uma filha, adotiva ou não. Para ser exato, o parente mais chegado parece ser um primo que tem 86 anos e vive em Hamtland. Holger Palmgren cuidou de mim desde os meus 13 anos até ter a trombose. Na altura, eu tinha 24. Procurou no bolso do casaco e atirou uma caneta para cima da secretária à frente do médico. Chamo-me Lisbeth Salander. Escrevo o meu nome no processo dele. Sou a parente mais chegada que ele tem neste mundo. É possível, disse o doutor Sivarnandan firmemente, mas se é a parente mais chegada, não há dúvida de que demorou bastante tempo a informar-nos. Tanto quanto sei, as únicas visitas que tem são de uma pessoa que, apesar de não ser da família, é quem deve ter avisada, no caso da saúde dele piorar ou se falecer. Deve estar a falar de Dragan Armansky. O doutor Sivarnandan arqueou uma sobrancelha. Exato. Conhece-o? Pode telefonar para ele e confirmar que eu sou quem digo ser. Não é preciso, acredito em si. Disseram-me que passou 2 horas a jogar xadrez com Herr Palmgren, mas não posso discutir o estado de saúde dele sem autorização. Que aquele diabo teimoso nunca dará. É que, sabe, vive na ilusão de que não deve sobrecarregar-me com os seus problemas e de que ainda é responsável por mim, e não o contrário. Durante 2 anos pensei que tinha morrido. Ontem descobri que estava vivo. Se tivesse sabido. É demasiado complicado para explicar, mas quero saber que espécie de prognóstico ele tem e se vai recuperar. O doutor Sivarnandan pegou na caneta e escreveu cuidadosamente o nome de Lisbeth no processo de Palmgren. Pediu-lhe o número da segurança social e um número de telefone. Muito bem, a partir deste momento é oficialmente filha adotiva de Herr Palmgren. Talvez isto não esteja 100% de acordo com as regras, mas considerando que é a primeira pessoa a visitá-lo desde o Natal, que foi quando o Herr Armansky passou por cá, esteve com ele, teve a ocasião de ver que tem problemas de coordenação e com a fala, fez um AVC. Eu sei, fui eu que o encontrei e chamei a ambulância. Ah, nesse caso deve saber que passou 3 meses nos cuidados intensivos. Esteve em coma durante muito tempo. A maior parte dos pacientes nunca chega a acordar de uma situação daquelas. Mas acontece. Obviamente não tinha chegado a hora dele. Ao princípio tivemos de pô-lo na enfermaria geriátrica para doentes crónicos incapazes de cuidar de si mesmos. Contra tudo o que seria de esperar, começou a dar sinais de melhoras e há 9 meses foi transferido para aqui, para a reabilitação. Diga-me que possibilidades tem de recuperar a mobilidade e a fala? O doutor Sivarnandan abriu as mãos. Tem uma bola de cristal melhor que a minha? A verdade é que não faço a mínima ideia. Tanto pode morrer de uma hemorragia cerebral esta noite, como ter mais 20 anos de uma vida relativamente normal. Não tenho modo de saber. Pode-se dizer que está nas mãos de Deus. E se ele viver mais 20 anos? Tem sido uma recuperação laboriosa e só nos últimos meses foi possível observar alguns progressos. Há 6 meses não conseguia comer sem ajuda. Há 1 mês mal se levantava da cadeira de rodas, o que se deve em parte à atrofia muscular causada pela longa permanência na cama. Agora, já é capaz de caminhar sozinho, curtas distâncias. Pode melhorar? Pode. Pode melhorar muito. O primeiro patamar foi difícil, mas agora estamos a ver progressos de dia para dia. Herr Palmgren perdeu quase 2 anos de vida. Espero que dentro de alguns meses, no verão, já seja capaz de passear no parque. E a fala? O problema é que os centros de terapia da fala e da mobilidade foram ambos afetados, o que o deixou impotente durante muito tempo. Desde então, tem sido obrigado a aprender a controlar o corpo e a falar de novo. Nem sempre se lembra de que palavras usar e tem de reaprender algumas delas. Mas não é o mesmo que ensinar uma criança a falar. Ele sabe o significado das palavras, só não consegue articulá-las. Dê-lhe um par de meses e vai ver como a fala melhora. E o mesmo é verdade relativamente à capacidade de movimentar-se. Há 9 meses não conseguia distinguir a direita da esquerda, nem o para cima do para baixo, no elevador. Lisbeth pensou nisso por um instante. Descobriu que gostava do Dr. Sivarnandan com seu ar indiano e o seu sotaque finlandês. O A é de quê? Perguntou. O médico lançou-lhe um olhar divertido. Anders, respondeu. Anders? Nasci no Sri Lanka, mas fui adotado por um casal de Habo quando tinha 3 meses. Muito bem, Anders. Como é que eu posso ajudar? Visite-o. Proporcione-lhe estímulos intelectuais. Posso vir todos os dias. Não a quero aqui todos os dias. Se ele gosta de si, quero que fique à espera das suas visitas, não que se farte delas. Poderia qualquer tipo de cuidados especiais aumentar as hipóteses de recuperação? Posso pagar, seja qual for o preço. O médico sorriu. Receio que ninguém lhe possa proporcionar mais cuidados especiais do que nós. Claro que bem gostaria de ter mais recursos e que os cortes não nos afetassem, mas posso garantir-lhe que está a ser muito bem tratado. E se não tivesse de preocupar-se com os cortes, que mais poderia oferecer-lhe? O ideal para pacientes como Holger Palmgren seria, claro, poder oferecer-lhe um ergoterapeuta pessoal a tempo inteiro. Mas há já muito tempo que não temos esse tipo de recursos na Suécia. Contrate um. Desculpe? Contrate um ergoterapeuta pessoal a tempo inteiro. O melhor que conseguir encontrar. Trate disso amanhã de manhã, por favor. E certifique-se de que ele tem tudo o que é necessário em matéria de equipamento técnico. Terá os fundos disponíveis no final da semana. Ouça, menina, está a brincar comigo? O olhar que Lisbeth cravou no Dr. Anders Sivarnandan não tinha a mais pequena nota de humor. Mia Johansson encostou o Fiat ao passeio em frente da estação de metro de Gamlestaden. Dag abriu a porta e instalou-se no lugar de passageiro. Inclinou-se para o lado e beijou-a na face, enquanto ela arrancava atrás de um autocarro. Olá para ti também, disse ela, sem tirar os olhos do trânsito. Estás com um ar muito sério. Aconteceu alguma coisa? Dag suspirou, enquanto punha o cinto de segurança. Não, nada de grave. Um pequeno problema com o manuscrito. Mais nada. Que problema? Falta 1 mês para a data limite. Fizemos 9 das 22 confrontações que planeámos. Estou a ter dificuldades com o Björk, o tal tipo da Segurança Nacional. O filho da mãe está de baixa por doença prolongada e não atende o telefone de casa. Estará no hospital? Não sei. Alguma vez tentaste arrancar alguma informação à Sapo? Nem sequer admitem que o Björk trabalha para eles? Tentaste os pais? Ambos mortos. Não é casado. Tem um irmão que vive em Espanha. Não faço a mínima ideia de onde encontrá-lo. Mia olhou para ele enquanto atravessava Slussen em direção ao túnel de acesso a Nynäsgaven. Na pior das hipóteses, deitamos fora a parte que diz respeito ao Björk. O Mikkel insiste em que toda a gente que vamos denunciar tenha a oportunidade de se defender antes de a bronca rebentar. Mas seria uma pena perdermos um agente da Segurança Nacional que anda com prostitutas. O que é que vais fazer? Procurá-lo e encontrá-lo, claro. E tu, como estás nervosa? Perguntou ele e espetou-lhe ao de leve um dedo nas costas. Para dizer a verdade, nem por isso. Para o mês que vem, tenho de defender a minha tese e tornar-me uma doutora a sério. E estou calmíssima. Dominas o assunto, traz para a frente e da frente para trás. Não tens motivos para estar nervosa. Olha para trás. Dag torceu-se e viu uma caixa aberta no banco traseiro. Mia, está impressa! Exclamou encantado. Pegou num exemplar da tese. Da Rússia com amor. Tráfico de mulheres, crime organizado e a resposta da sociedade, por Mia Johansson. Pensei que só ficava pronta para a semana. Raios, vamos ter de abrir uma garrafa de champanhe quando chegarmos a casa. Parabéns, senhora doutora. Voltou a inclinar-se e a beijá-la. Calma, só sou doutora daqui a 3 semanas. E vê se conservas as mãos quietas enquanto eu estou a conduzir. Dag riu-se, mas logo a seguir ficou sério. A propósito, sem querer fazer de desmancha-prazeres, lembras-te de, há cerca de um ano, teres entrevistado uma rapariga chamada Irina? Irina P., 22 anos, de São Petersburgo. Veio para a Suécia pela primeira vez em 1999 e várias outras vezes depois disso. O que se passa com ela? Encontrei o Gulbrandsen hoje, polícia, envolvido na investigação do bordel de Zodartalje. Lembras-te da rapariga que encontraram a boiar no canal? Foi notícia em todos os jornais da tarde. Era a Irina. Oh, não, isso é horrível. Passaram em silêncio por Sankstul. Aparece na minha tese, disse Mia por fim. Dei-lhe um pseudónimo, Tamara. Dag procurou na tese a parte dedicada às entrevistas e passou as páginas até encontrar Tamara. Leu atentamente, enquanto Mia passava por Gulmarsplan e Globen. Foi trazida para cá por um tipo a que chamas Anton. Não posso usar nomes verdadeiros. Talvez isso me valha algumas críticas na discussão da tese, mas não posso nomear raparigas. Seria pô-las num perigo mortal. E, obviamente, também não posso identificar os clientes. Não seria muito difícil, através deles, chegar às raparigas com quem falei. Por isso, em todos os casos de estudo, usei sempre pseudónimos. Quem é o Anton? Provavelmente chama-se Sala. Nunca consegui descobrir ao certo quem ele é. Penso que é polaco ou jugoslavo e que Sala também não é o nome verdadeiro. Falei com a Irina 4 ou 5 vezes e foi só no nosso último encontro que ela me disse o nome dele. Estava a tentar endireitar a vida, deixar o negócio, mas tinha um medo de morte dele. O quê? Estava a pensar. Encontrei esse nome, Sala, aí há 1 ou 2 semanas. A que propósito? Confrontei o Zandstrom, o cliente que é jornalista, um autêntico filho da mãe. Em que sentido? Não é um verdadeiro jornalista. Faz newsletters publicitárias para várias empresas e tem fantasias doentias a respeito de violação que concretizou com aquela rapariga. Eu sei, fui eu que o entrevistei. Mas sabias que foi ele que fez o layout da brochura do Instituto de Saúde Pública sobre doenças sexualmente transmissíveis? Não, isso não sabia. Confrontei-o a semana passada. Passou-se completamente quando lhe mostrei as provas e lhe perguntei porque é que usa prostitutas adolescentes do leste para realizar as suas fantasias. Pouco a pouco consegui arrancar-lhe uma espécie de explicação. E que era? O Sandstrom envolveu-se numa situação em que já não era apenas um cliente. Também fazia recados para a máfia do sexo. Deu-me os nomes que conhecia, incluindo esse tal Sala. Não disse nada de específico sobre ele, mas não é um nome muito comum. Mia olhou para ele. Sabes quem ele é? Perguntou Dag. Não. Nunca consegui identificá-lo. É apenas um nome que aparece de vez em quando. As raparigas pareciam ter um medo de morte dele e nenhuma quis dizer-me fosse o que fosse.